É diferente quando estamos na mão do Senhor, não pelas fitas vividas como cão devorador. Eu não confio, eu vivo, sobrevivo, vou caminhando. A diferença nem as fitas nem os ferros dos manos vou ver. Vou perceber mais um futuro feliz, longe das carreiras de pó pra entupir o nariz. A unção que eu preciso pra vencer, não vou ver mais uma mãe chorando ver o meu corpo descer no dormitório. Quantos pá perdeu a unção pelo pecado, pelos pratos, tamo aqui na missão. Uma porrada no sistema, na cabeça do inimigo, não é um sonho. Um dia ver os presídios vazios e uma pedra vira bala. Escolheu a unção, vem com arma, vem com blaze, eu vou com a oração. Liga os PC pra ver os carros loucos, as pistolas, viatura, nós postando o álbum louco. Sei, tua atitude na rua cavou o fim. A força vem de Deus, a unção habita em mim. Unção que quebra o jugo, unção que tem poder. Unção que vence as fitas, unção nos proceder. Os vale é constante na rua, o sofredor que busca a salvação na casa do Senhor. É nós, Joe, os cronistas da favela que tem autoridade pra andar nessa terra. Eu matei vagabundo, quem é ele pra falar? O sistema bate palma pro PM peneirar. Eu busco a unção, a minha autoridade. Eu piso na serpente pra não pisar nas grades. Tem autoridade no santo de Deus. Unção é fogo. Unção é fogo. Os olhos veem autoridade no santo de Deus. Unção é fogo. Unção é fogo. Não se aprende na escola, nem acha na esquina, cê não encontra na internet, nem na lombra das verdinhas. Cê não acha no mercado porque não está à venda. Não tem número pra sorteio, ela não chega na encomenda. É com joelho no chão, daí cê vai entender que é com jejum e oração que vem unção e poder. Pega os doentes e põe nas portas que o homem tá chegando. É tipo Pedro lá em Atos, a sombra dele ia curando. Ela não vem com faculdade, não vem com seu diploma, só vem se for com lágrima de joelho ao pé da cama. É tipo a bala pro revólver, a isca pro anzol. Essencial na vida do crente, com certeza é a unção. Unção que quebra o jugo, te enche de coragem pra entrar nas biqueiras, pra pregar a verdade. Unção que arrepia, te faz sair do chão, faz chorar como criança, parece outra dimensão. Não adianta vir comprar, não adianta chavecar. Unção vem lá de cima, não adianta subornar. Simão até tentou, falou pra Pedro, quanto custa? Dá-me um pouco desse dom, desse poder, quanto custa? Sai pra lá, usurpador, aqui cê não tem parte. Arrependa-se agora desta tua iniquidade. Ela faz a diferença na vida dos que ora. Unção minha munição, aposentei as pistolas. De Deus.